Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim o meu cafezinho esquentar. Hoje vamos falar de pobres, ou melhor, de um fenômeno que tomou conta do Brasil, o pobrismo. Para começar, uma frase da personagem Gioconda, interpretada por Marília Pêra na novela Duas Caras, sobre o perigo de sair às ruas vestido elegantemente. Porque é rico! E essa é a pior coisa que alguém pode ser neste país do pobrismo. Olha, já vai começar o programa! Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Tenho lido e ouvido um papo antigo que parece ganhar cada vez mais espaço na mídia. É um papo furado, repetido como uma ameaça por todo canto. Querem que eu tenha vergonha. Vergonha de ter um bom emprego. Vergonha de ter um bom carro. Vergonha de morar numa bela casa em um bairro classe A. Vergonha de ter educação superior. Vergonha de viajar em férias para o exterior. Querem que eu tenha vergonha de usar roupas de marca. Vergonha de ter amigos bem de vida. De manter meus filhos em escolas particulares. Vergonha de falar inglês. Vergonha de ter mais de duas televisões em casa. Vergonha de sair para comer em restaurantes, de ir ao teatro quando eu quero. Vergonha de comprar livros importados. Vergonha de ter dado um carro para meu filho quando ele fez 18 anos. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. E dinheiro, pra que dinheiro? Opa, o Martinho da Vila daqueles, com um de seus maiores sucessos. Pra Que Dinheiro, do próprio Martinho da Vila, de 1969. Dinheiro, pra que dinheiro, hein? Se ela não me dá bola. E ela logo começou a bolar. Mas dinheiro, pra que dinheiro, se ela não me dá bola. Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Querem que eu tenha vergonha do meu sucesso, mas eu não tenho sobrenome famoso. Não herdei coisa alguma e não tenho pai milionário. Faço parte de um grupo de brasileiros que, a partir do trabalho honesto, construiu um patrimônio. Tenho uma vida muito diferente da vida dos milhões de miseráveis que habitam este país. Eu sou das elite. E por ser das elite, sou considerado diferente dos outros brasileiros. Querem me responsabilizar pela miséria dos desafortunados. Me chamam de burguês, explorador dos proletários. Querem que eu me envergonhe de ter o que nem todos têm. Querem me punir pelo meu sucesso. Insinuam a meus filhos que eles são do mal. A cada dia, taxam mais e mais os meus ganhos e meus gastos, como que punindo minha capacidade de consumo. Baixam a qualidade dos bens e serviços de que eu preciso. Querem que eu me envergonhe do meu sucesso. Mas dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Ah, mas eu sei de onde eu vim e como vim. Sei quanto vale e quanto custou o que eu tenho. Eu sei o que quero pro meu país. Eu quero um país onde o sucesso seja celebrado. Um país no qual as pessoas que trabalham duro conquistem o seu lugar ao sol. Um país onde cada um vença por mérito próprio. Um país que não dê espaço para os vagabundos. Um país onde as leis tenham um só peso, uma só medida. Um país onde as ideologias jamais sejam colocadas acima do bem comum. Um país onde a ignorância nunca seja celebrada. Um país no qual a inteligência seja cultuada, o profissionalismo seja exigido e a educação seja prioridade. Um país onde ninguém jamais tenha que se envergonhar de ser bem-sucedido. Está ouvindo Sem Vergonha com o Rodrigo Lessa. Rodrigo é instrumentista e seu som é uma mistura de músicas do Brasil, Cuba e Cabo Verde. Seu CD das Ilhas Mestiças é delicioso. Rodrigo Lessa, você já tinha ouvido falar nele, hein? Não, né? Só aqui, né? Pois é, eu quero me orgulhar do meu sucesso. E para isso eu já comecei a trabalhar. Eu fiz a minha cabeça para ter orgulho. Orgulho de ter um bom emprego, orgulho de ter um bom carro, orgulho de morar numa bela casa em um bairro classe A. Orgulho de ter educação superior, orgulho de viajar em férias para o exterior, orgulho de usar roupas de marca, sim senhor. Orgulho de ter amigos bem de vida, de manter meus filhos em escolas particulares. Orgulho de falar inglês. Orgulho de ter mais de duas televisões em casa. Orgulho de sair para comer em restaurantes e de ir ao teatro quando eu quero. Orgulho de comprar livros importados. Orgulho de ter dado um carro para o meu filho quando ele fez 18 anos. Tenho orgulho de pertencer às elites. De ter chegado onde cheguei por meus méritos. De ter criado as oportunidades. De ter cultura para reconhecer os que tentam me manipular. Sou diferente, sim. Diferente dos que, em vez de celebrar o mérito, tentam fazer com que eu tenha vergonha de ser o que eu sou. E sobre esse tema do ódio a quem tem sucesso, eu trago um texto de Sueli Pavan, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Pobrismo. Ao fundo você ouvirá Canto Triste de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, com o grupo mineiro Flor de Abacate. Desde o início da manhã, eu tento sem sucesso escrever este texto. Hoje eu tive que parar quase todas as minhas atividades profissionais em função de mais uma falta da minha empregada. Em 9 dias de trabalho, ela já faltou 4 vezes devido a problemas pessoais. Ontem, ficou doente e o médico disse que estava com estresse. E eu aqui, que trabalho em minha casa, tentando conciliar sem sucesso propostas, cursos e textos. Ela trabalha, pois precisa de dinheiro. Seus 7 filhos mal têm o que comer. Foi indicada por uma pessoa de confiança que deve ter acreditado que eu apenas a contrataria para ganhar o salário, sem estabelecer qualquer tipo de relação com o trabalho. Tem gente que pensa que o dinheiro vem sem nenhum esforço. Domésticas sabem todos os seus direitos, mas poucas e muito raras sabem fazer seus deveres com sapiência. Ontem, ela, apesar de sua experiência, misturou uma toalha de lavabo verde com camisetas brancas, pretas e azuis. E se fez de desentendida quando eu lhe assinalei o que tinha feito. Sem dúvida, estava acostumada a patroas que tudo perdoam em nome do pobrismo. Sim, o maldito pobrismo. aquele que vangloria a pobreza. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Agora, hein? É Léo Jaime com seu sucesso O Pobre, de 1985. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Tô com uma mão na frente e outra atrás, e já faz tempo que eu estou pra te dizer. Tô com uma mão na frente e outra atrás. Igrejas e outros órgãos assistencialistas são capazes de angariar fundos e cestas básicas para os pobres, mas incapazes de ensinar tarefas básicas como ganhe dinheiro às suas custas, ou curso de formação para empregadas, ou não apanhe mais do seu marido, reforce sua autoestima, ou então curso sobre entrevistas de emprego para jovens. Aqui perto da minha casa existe uma igreja que junta itens recicláveis, cujos fundos vão para as pessoas carentes. Um dia fui entregar alguns itens e quem me ajudou na tarefa foi a secretária da igreja. Perguntei se ninguém da comunidade pobre que eles ajudavam poderia ajudá-la a separar os itens e ela disse que não. É, pensando bem, se eu fosse mulher, o que eu ia querer com um cara duro que nem eu? De mais a mais ela não me dá atenção é porque eu não tenho grana. Porque se eu tivesse, ela dava. Ah, dava. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Tô com uma mão na frente e outra atrás, e já faz tempo que eu estou pra te dizer. Tô com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, muitos neste país ganham coisas absolutamente de graça, enquanto outros enfrentam trânsito, aguentam agressões de clientes e chefes, além da violência urbana, apenas para ter um salário no final do mês. Levantar cedo, pegar o ônibus cheio, ir para o trabalho e ainda estudar à noite não é tarefa fácil, não. Sem nenhum pobrismo e, consequentemente, sem nenhum valor. No Brasil, se enaltece o pobrismo. E quem não compactua com esse tipo de atitude é tido como um chato. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Você tá ouvindo o Renato Russo interpretando Gente Humilde, de Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Garoto. Essa música, tão linda quanto triste, foi gravada por Chico Buarque em 1970 e hoje é o hino perfeito do pobrismo. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Não pense você que o pobrismo ocorre só entre os mais pobres de verdade. Ele está em todos os lugares. Desde o professor que não exerce a sua autoridade em sala de aula e permite que alunos de escolas públicas e privadas pintem o sete. Ele reforça a consequência principal do pobrismo, que é a vitimização. Pode reparar que todos os adeptos do pobrismo são sempre vítimas. Vítimas do sistema, vítimas da educação do país, vítima dos maridos e blá, blá, blá. Hoje cedo, enquanto eu tentava trabalhar sem interrupções, minha campainha tocou. Era uma mulher jovem e de boa aparência, com 3 crianças. Disse que era viúva e queria me mostrar a foto das crianças. E pra quê, se as crianças estavam diante do meu nariz? Queria que eu comprasse pregadores de roupa. E eu lhe respondi que não precisava. Ela virou as costas numa atitude agressiva e passou de vítima a algoz em poucos segundos. Pobrismo dá nisso. Quem acredita nele acha que todos têm a obrigação de ajudar a pobre vítima. Vejo isso diariamente nos grupos de RH na internet, que desde o ano de 1998, conforme uma pesquisa que fiz, mais parecem grupos de autoajuda do que outra coisa. Discussão um pouco acontece, mas pedidos de ajuda são diários. E coitadinho daquele que colocaram limite. Será visto pelo grupo como mauzinho, incapaz de dar, etc. e tal. Esquece que ajudando essas pessoas está apenas reforçando o pobrismo. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Então toma lá, vai, gente humilde, talvez em sua gravação definitiva. É Taiguara, Taiguara no Café Brasil. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, vontade de chorar. Ah, Taiguara, que falta você faz, cara. Antigamente não existia o San Google e éramos obrigados a andar atrás de livros e pagar cursos. Conhecimento se buscava, não caía do céu. Hoje todos querem coisas prontas, tanto que há cerca de 4 anos eu escrevi um texto chamado A Síndrome dos Pedintes em RH. Na época, este texto gerou a maior polêmica. Óbvio que aqueles que passavam horas e horas como eu, montando cursos, processos seletivos, estudando e pesquisando em livros, me aplaudiram. Os que apenas pedem e, o pior, enriquecem com as cópias alheias, ficaram indignados. Fora os preguiçosos, acostumados com os textos curtos ou em forma de histórias em quadrinhos. O pobrismo está em todas as classes sociais e níveis culturais. Em certos dias, em que eu penso e minha gente, e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. E aí, hein? Será que essa é que é a definitiva? Sabe com quem? Com Ângela Maria e também com Chico Buarque. E na fachada escrito em cima que é um lar, pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. O pobrismo está no cliente que fica barganhando preços, pois não sabe o que é qualidade. Gente que gosta de ganhar dinheiro, mas às custas do outro. São praticantes do riquismo. Eu ganho, você perde. Riquista é aquele que se encosta em alguém para ganhar din-din. Gente que não se esforça para absolutamente nada. A velha maneira brasileira de levar vantagem em tudo. São os riquistas que acabam por favorecer o pobrismo. Veja só a contradição. Mas no fundo é tudo a mesma coisa. O riquista também usa da vitimização para pagar um produto ou serviço. Ele dá valor apenas ao status e não ao trabalho propriamente dito. Os esforçados nesse país estão lascados, terão que trabalhar em dobro. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada. Vou agradecendo antes de mais nada. Bom dia, passageiros, é o que lhes deseja. A miséria é se a fia acabou de chegar. Passageiros, é o que lhes deseja. A miséria é se a que acabou de falar lhes deseja. Lhes deseja. É o que lhes deseja. É o que lhes deseja. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade. Pobrismo e riquismo. Se a gente deixar um dos dois, acaba com o Brasil. E assim, ao som de Miséria S.A., com o grupo O Rapa, que o Café Brasil do pobrismo vai chegando ao fim. Gostou, hein? Quer gravar? Quer os textos? Então acesse www.lucianopires.com.br e clique no programa Café Brasil e no blog Café Brasil. Qualquer trocadinha bem recebido. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje tivemos a polêmica Sueli Pavan, Martinho da Vila, Rodrigo Lessa, Grupo Flor de Abacate, Léo Jaime, Renato Russo, Taiguara, Ângela Maria com Chico Buarque e o Rapa. Podinho, só aqui, né? E para terminar, aquela frase definitiva do carnavalesco Joãozinho 30. O povo gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.